520, linha informação Echo. 03520, Echo confere para outro cópia. Pronto. 03520, autorizado Aracaju, nível 190. Decola São Lanzero com primeira curva esquerda, saída Pucajamo após direto Aracaju. Aciona 5143, frequência do controle em 119, decimal 8. 190, Pucajamo Aracaju com curva esquerda. 5143, 19,8. 3520, o cartejamento correto, reporta para o pushback. No 13520. 13520, coordena o gás de sol, reportagem. Vai dar. 3520 para o táxi 129, 3 horas e 5, receber. Bom dia, vou ir para a rotatória da presente. Chame quando o ideal de descida, altímetro em Salvador na 097. Senhor 3520, livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 079. Da 3520, decolado aos 15, chama controle em 119.8. 98, obrigado. Só 3520. 3520, contato radar, se mantém o nível 190 na saída PUCA. PUCA, 190. TAM 3520, chame Recife no 2545, alterno no 2685. Copiado, brigadão. Mike Eco Juliette, desse mantém a 1.500 pés, altímetro na 0.7. Victoria, na reta de leste para visual com o campo, está agora 5 minutos da rotatória. Gente, chame a torre na noite 95, bike com Juliette. 895, camarada, obrigado, boa noite, cara. Boa. Muito boa noite, muito bom dia. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, bom dia. Reporta 3 milhas da sinal pista 17, o PNH 1017. 17. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, comprei checado. Negativo, baixado e travado. Agora, 3 milhas. Gente, tráfego avistado, livre pouso. Pistão 97, o vento 1 a 50 graus, 079. Confirme parte do estacionamento após o pouso. Fácil, bata, senhora. Receite. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, solo ao 40, nível Black Track, reporte liberando a pista para Bata. estacionar a frequência livre, tenha um bom dia.